Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Composto Z. Dessa vez, não é mesmo um episódio de Composto, mas sim uma história curta que eu vou contar para vocês no universo de Composto. Levem esse áudio aqui que eu estou enviando para vocês como um pós-créditos da história principal. Eu espero que vocês gostem e vem comigo. No caminho para o Portal do Void, os recém-vitoriosos soldados que venceram Maze Face caminham em silêncio. Luna, infelizmente, morreu naquela batalha. E todos escaparam por pouco de uma morte certa. Felipe ainda treme. As imagens dos punhos de Maze Face vindo em direção a seu rosto o fazem querer chorar. Aquela, com certeza, era para ser sua morte. Ele estaria fazendo companhia à Luna na bolsa de lodo que os soldados revezavam para carregar, se não fosse salvo. Ele tem um poder que lhe foi dado ainda bebê por seu pai e nem mesmo sabe utilizá-lo. Isso é tão patético. Para que serve um inútil? Questiona Felipe a si mesmo. Então, algo fala em sua cabeça. Ele estava mesmo esperando o contato de sua irmã desde que se fundiu a ela após a batalha. Mal via a hora de poderem conversar em paz. E quem sabe ela diria a ele palavras bonitas, com peso suficiente para tirar um pouco deste peso que carregava, o peso de ser um inútil. Mas não é Priscila quem falava com ele, era outra pessoa, uma voz tão familiar quanto da irmã, alguém que frequentemente ouvia antes mesmo de nascer, a voz de Maria. Ela o trazia conforto. Era muito bom ouvir alguém conhecido e próximo depois de tudo o que se passou, mesmo não sendo Priscila. Ele ouviu atentamente enquanto ela falava. Felipe? Felipe? Ai, que bom! Você está bem, meu querido. Me preocupei muito com você. Eu não devia ter te abandonado. Eu não devia ter te deixado... deixar você sozinho para enfrentar essa coisa. Me desculpe por isso. Sei que você está indo para o portal agora, com seus amigos, para o fechar. Mas... existe um problema. Não é tão simples assim. Para fechá-lo, é preciso que ambos os lados sejam selados. Quase que ao mesmo tempo. Ou um deles continuará fazendo pressão e abrindo novamente o portal. Por mais que você tenha vencido essa luta, o composto ainda existe e está vivo. Vocês destruíram apenas seu hospedeiro, que era o corpo de Juliano, mas ele pode adquirir outro se algo ativar a condição para isso. Então, precisamos fazer uma coisa, algo heróico para salvar a todos, de uma vez por todas, e eu não posso fazer isto sozinha. Vou precisar de você. Por que você não lutou com a gente? Por que nos abandonou? Como posso confiar em você depois de ter feito isso? Eu não pensei direito, docinho. Eu... estava muito confusa. Mas... nada vai nos separar de novo. Nunca mais. Temos uma ligação agora. Mais forte que tudo. E essa ligação vai nos ajudar a fechar o portal. Felipe... ainda estava bravo, mas resolveu deixar isso de lado. Não havia motivos para levar uma raiva à frente agora. Ele estava vivo e sua irmã também dentro dele. E quem sabe, seu pai e sua mãe. Ele precisava protegê-los. E seus novos amigos. E para isso, precisava fechar de uma vez por todas aquele portal. Não seria nunca mais inútil novamente. Ele iria fazer isto junto a Maria. E provar que ele pode ajudar. O que tenho que fazer, Maria? É simples, docinho. Você vai precisar entrar no portal e fechar pelo outro lado. Mas eu vou ficar preso. E se eu ficar preso lá? Eu vou ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho. Calma. Eu nunca mais vou te deixar sozinho. Tira isso da sua cabeça. Eu vou estar lá com você. Nós vamos estar conectados. Assim como estamos agora. E vamos conversar enquanto eu uso meu poder do composto criado pelo seu pai para abrir um portal seguro e tirar você de lá. Viu? Vai dar tudo certo. Era o plano perfeito. Ele entrava, fechava o portal, salvava todo mundo e depois voltava para casa antes do jantar, para seu quarto que não via há anos. Talvez até mesmo coubesse na cama. Certo, Maria. Vamos fazer isso. Vamos salvar o dia. É assim que se fala, docinho. Mas só avise seus amigos quando estiverem lá. Ainda preciso buscar um item. A gente se encontra lá, hein? Felipe fica sem graça com a expressão usada por Maria, o chamando de docinho. Mas não reclama. Era um ato carinhoso. E ele estava carente. A equipe chegou até o portal. E a dúvida era unânime. Como iriam fechá-lo? Felipe? Felipe está aí? Já estou chegando. Podemos começar. Felipe confirma. Então, aproveita para responder a pergunta da equipe o mais rápido possível. A Maria vai nos ajudar. Ela vai me ajudar a fechar o portal. Enquanto ela fecha aqui por fora, eu vou fechar ele por dentro. Não se preocupem. Eu não estarei sozinho. Vai dar tudo certo, pessoal. Ele, então, caminha em direção ao portal. Antes de atravessar, olha para ver seus amigos ali, esperançosos, com seu ato heróico. E seu coração se enche de orgulho. Nunca mais vai ser inútil. Nunca mais. Alguns minutos passaram até que ouviu Maria, que perguntava se estaria pronto. Então, começaram. Maria o ensinou como controlar seu poder, para que o usasse focando no portal. O portal começou a diminuir seu tamanho rapidamente. Felipe sorria. Ele estava conseguindo, estava fechando aquele maldito portal e controlando seu poder. Muito bem, Felipe. Você está indo muito bem. Continue assim. Quando o portal estava prestes a ficar totalmente fechado, ele ouviu um grito. Não era de dentro de sua cabeça, era do outro lado. Maria havia jogado um dispositivo seguido das palavras "Por Aquiles". O portal então se fechou. Felipe respirava ofegante, enquanto sorria desenfreado. Ele havia conseguido fechar o portal. Ele salvou o mundo da ameaça do composto. Conseguimos, Maria! Disse Felipe sem segurar a empolgação e dando um pulinho animado. Que maravilha! Ele esperava empolgada a resposta de Maria. Não é mesmo, Maria? Mas ninguém respondeu. Maria? O silêncio arrancou o sorriso da boca de Felipe. Maria? Maria? Maria? Maria! Quando enfim, ele escutou uma resposta. Uma voz confusa. Não era Maria. Era uma voz infantil. Priscila? Sim. Com certeza, era ela. Falando com ele, finalmente. Que gritaria é essa? O que está acontecendo? Priscila? Priscila, é você mesmo? É claro que sou eu. Bobo. Felipe sentiu algo estranho. Ele perdeu o controle do corpo por um instante, mas recuperou em seguida. Onde estamos? Que lugar é esse? Felipe? O que aconteceu? O composto voltou e matou todo mundo? A gente morreu, Felipe? Calma. A gente está bem. Estamos no Void. Por quê? Por que estamos neste lugar? Nós viemos para cá para fechar o portal. Nós fomos heróis, salvamos o mundo do composto. A Maria nos ajudou e logo ela vai criar um portal seguro para que possamos voltar para casa. A Maria o quê? Ela teve a ideia de que eu entrasse no portal e fechasse ele. Nós estávamos conectados, conseguimos nos comunicar com ela. Já já, ela aparece para nos levar. Priscila toma controle total do corpo de Felipe, reivindicando cada célula para si. Uma fúria incontrolada sobe, seguida de um sentimento de solidão e desespero. Priscila cai de joelhos no chão e começa a chorar, berrando o mais alto que conseguia. Você é tão burro, Felipe. Você acreditou na Maria depois de ela ter nos abandonado? Acreditou mesmo que ela viria nos salvar? Felipe! Eu te odeio. Eu te odeio, Felipe. Você é uma praga. Você me tirou tudo. Você destruiu nossas vidas. Você, Felipe. Você! Agora estamos presos para sempre nesse lugar, esquecido pelos deuses. Sem vida, sem família, sem amigos. Porque você foi um burro de merda, Felipe. Você é um burro. Um idiota. Eu te odeio. Felipe fica quieto, não responde Priscila, enquanto é agredido pelas palavras raivosas vindas dela. Ele a ouve em silêncio, e a cada frase é como uma faca sendo pressionada contra o seu coração, seguida de uma dor que dilacerava cada pedaço dele. A palavra doía ainda mais, pois Felipe se convencia a cada nova onda de ódio que aquilo era verdade. Ele aguentou por um tempo, até que tomou o corpo de volta, à força. Seu desejo de que aquilo parasse foi tamanho que, ao recuperar o comando de seu corpo, ele silenciou também Priscila, que não dizia mais nenhuma palavra. Felipe levou as mãos sobre a cabeça e começou a chorar. Desesperado, sem esperanças, buscava um alívio com as lágrimas. A cada grito desesperado, sua mente era invadida por ódio e culpa. Seus pensamentos, aos poucos, eram consumidos por uma escuridão, até que ele não via mais nada além do preto. E no interior daquele vazio, ele começou a ter outros pensamentos. Era muita coisa para um adolescente carregar sozinho para sua vida. Sua mente fazia o trabalho de o proteger, com uma ajuda de um velho amigo, aprisionando a irmã o mais fundo possível em seu subconsciente e o enchendo de pensamentos pessimistas. Os pensamentos, aos poucos, se tornaram sussurros, e os sussurros, frases. A humanidade é escória. A humanidade não merece a vida. Eles só pensam em si mesmos. A humanidade não merece a vida. A humanidade, eles só pensam em si mesmos. Ninguém se importa comigo. Ninguém me ama. Por que eu deveria amar alguém? Eu não devo. Eu não vou. Eu vou destruir todos. Eles não merecem a vida.